esta manhã fomos surpreendidos pela triste notícia do falecimento de Dom Albino Cleto. A nossa região, de facto, toda se recorda. A grande parte dos jovens e muitas pessoas foram carismadas por ele, que visitou e calcorreou as nossas aldeias e as nossas paróquias. De maneira que ele andava cansadito, é certo, mas nada previa que, tendo sido internado ontem no Hospital da Universidade de Coimbra, hoje de manhã terminasse a sua brilhante carreira de servidor do Evangelho. Nós recordamos em Dom Albino o pastor, o homem que de facto vivia e sentia os problemas da comunidade, os problemas dos leigos, dos padres, de todos. Tanto é com profunda emoção que nós recebemos esta notícia. E no fundo queremos pedir às pessoas que rezem o Pai Nosso por ele, porque ele bem merece, pela sua doação, pela sua entrega, pela sua presença no meio da comunidade conimbricense. De maneira que, no fundo, é isto que agora não temos, enfim, coração para mais. Para além desta notícia, dizer que ele morreu como um santo, como um homem bom, como um homem generoso, e é essa a lembrança que nos fica. Por isso, olha, estamos todos de luto, mas estamos todos também com alegria, porque foi um servidor que deixou o testemunho, foi uma luz que brilhou no meio de nós. Né? Era isto que eu queria dizer aos ouvintes e aqueles que pudessem e quisessem, se lembrassem dele com uma oração.